Nosso primeiro encontro deveria ter um caráter mais didático, mostrar uma espécie de espinha dorsal da discussão, deixar claro a existência, quando falamos de ética, da possibilidade de você pensar, de você estruturar um discurso sobre a ética a partir de dois esqueletos, digamos, duas éticas, talvez. Não no sentido de que existam dois comportamentos válidos ao mesmo tempo, mas duas formas diferentes de decidir, tendo em vista as possibilidades de viver, qual delas é melhor. Não é? Quase como se dissesse, duas formas diferentes de responder qual o sentido da vida, qual é a vida que vale a pena ser vivida, das ações possíveis, qual a melhor. Isso é o sentido da ética. Uma delas é baseada na ideia de códigos. A segunda é baseada na ideia da virtude. A virtude, ambas pressupõem liberdade. Ambas pressupõem a hipótese de você poder agir de outra forma que não da forma que está agindo. Mesmo quando eu tenho leis. É que diante das leis nós temos um discurso tão grande de legitimação, um discurso que parece não querer propriamente dizer porque ela é válida, mas reforçar o fato dela não poder ser desobedecida, dela dever ser obedecida. Mas se eu faço lei, é porque eu pleiteio, eu tenho como plausível a hipótese de você poder não seguir a lei. Ninguém faz lei, não é? Quando a atitude contrária a ela é absolutamente impossível. Você não vê ninguém preocupando em regulamentar lançamento de foguete do quintal da sua casa. Cadê a prefeitura que não faz nada quanto ao lançamento satélite de varanda de prédio na lagoa? Porque você não passa pela sua cabeça que alguém vai fazer isso. Não é? É preciso ter a hipótese de violá-la para que ela faça sentido. Não é? As duas pressupõem essa liberdade, porém elas trabalham essa liberdade de forma diferente. Dão respostas ao problema da liberdade, sim, porque a liberdade acaba sendo, em certa medida, um problema para ti. É em função dela que eu penso antes. Dão respostas diferentes. A primeira delas, a da lei, pressupõe que você não seja capaz de resolver por si mesmo. A diferença entre a moral da lei e a moral da virtude é que na moral da virtude eu pressuponho que você seja digno de autonomia. Não é questão de ser capaz, é questão de ser digno, de merecer a autonomia. A virtude tinha como preocupação o governar a si mesmo. É essencialmente virtuoso o homem que governa a si mesmo. E governar a si mesmo implicava, numa visão dualista de homem dividida em corpo e alma, que a alma pudesse dominar o corpo. Que o seu lado bom, o lado que leva você a agir bem, domine o seu outro lado que leva você a agir mal. Esse o homem digno da autonomia, digno de poder assumir toda a responsabilidade das próprias ações. De um sentido político claro, na medida em que só é digno para governar os outros aquele que antes é digno de governar a si mesmo. Há, portanto, uma série de discursos sobre a virtude que são voltados para aquelas pessoas que, por uma circunstância qualquer, têm um papel de prestígio, ou pelo menos delas se espera que ocupe um papel na sociedade de dominante. É muito mais importante para o dominante, mas não se restringe a ele. É algo que diz respeito a todo e qualquer homem. Pior, mais vigoroso, se for um governante. Porque ele não é responsável só por ele. Só pelas escolhas que você faz da sua vida. Mas as escolhas que você faz para a sua vida necessariamente afeta vários outros. Se você governa bem a própria vida, governará bem a vida dos outros, porque afetará bem a vida dos outros. Há, portanto, um dispositivo também de responsabilidade. E talvez seja aí que você possa resumir mesmo aquilo que fica mais simples para nós entender a ideia de ética, a partir desse chamado à responsabilidade no qual todo discurso sobre virtude acaba recaindo. Os gregos antigos falavam a responsabilidade. Responsabilidade para consigo, mas sobretudo para com os outros. Na verdade, o indivíduo se anulava frente aos outros. É preciso governar a si mesmo, porque é preciso governar os outros. Era quase essa a lógica. É preciso governar a si mesmo, porque é preciso, ao governar os outros, conviver bem com os outros. A alteridade como referência da responsabilidade. quando se fala em responsabilidade do homem virtuoso, na antiguidade, é sempre responsabilidade para com outra pessoa. Eu destaco isso, porque a ideia de hoje é trabalhar essa ideia no tempo presente. E os senhores vão ver como a responsabilidade vai mudar de figura, como ela vai mudar de endereço, como ela vai mudar de referente. Aqui ela se repete. Não é? Por outro lado, quando eu falo numa moral da lei, só para terminar essa fase de revisão do primeiro encontro, é quando se fala em moral da lei, é porque você assume de antemão que o homem não é digno da autonomia. Ele pode, mas não é digno. Ele não merece a autonomia que tem. Ele pode, ele tem a liberdade de deliberar sobre a própria vida, mas se deixar deliberar, meu amigo, só faz besteira. Eu não sei quem foi, é um artista, um roqueiro desse, que é do Oasis, os irmãos lá do Oasis, esse é o nome deles, e comentando, olha, mas Avril Lavigne, na época dos Spice Girls, as Spice Girls vendem mais CDs do que você, e aí? Ele se dizia, nós somos os maiores roqueiros depois dos Beatles, não sei o que, nós revolucionamos. E o repórter, se você se acha tão bom, como é que você explica o fato das Spice Girls, notória porcaria, venderem muito mais CD do que vocês? Ele dizia, os adolescentes deviam ser proibidos de consumir. O adolescente tem a liberdade de consumir. Ele tem a liberdade de escolher que música vai ouvir. Mas não devia ter. Eis o sujeito preparado para uma ética da lei. Justamente porque você admite de antemão que ele não é digno de gerir a própria vida. Então que outro vá gerir a vida dele? Você não sabe o que é bom para você, mas eu vou dizer. Eis a lei nascendo. A lei surgindo como heteronomia. A norma que vem do outro, do hétero, do diferente. Não é? Mas Deus não. O grave sobre. E fica o adolescente achando um saco. Mas o achar um saco para ele não é legítimo, sabe? A chateação dele com a música, o desgosto, não é legítimo. É porque quem é ele para escolher? Pressupõe, portanto, que você deslegitime o outro para achar que a moral da lei é que vale. O engraçado é que a gente aprendeu a pensar a ética apenas como essa estrutura da lei. Uma ética que pressupõe a existência de um código do certo e do errado. Código que se impõe a ferro e fogo sobre toda e qualquer autonomia. Se impõe a ferro e fogo sobre qualquer um. E que, portanto, depende a sua validade em muito do legislador. A gente, quando discute moral, quando discute comportamentos morais, sobretudo, a gente costuma fazer a seguinte observação: olha, já reparou que tudo que é imoral é ilegal, engorda, enfim, tudo que é bom parece ser condenável pela moral. O moralista é aquele cara que vai querer recriminar, é o zagueiro da sua felicidade, sabe? É o sujeito que vai dizer não para alguma coisa boa. Mas que mania é essa da moral dizer não? Aí quando vão responder, culpam a igreja. A culpa é da religião. É porque os padres medievais cismaram com a felicidade. Lembro um pouco Em Nome da Rosa, do Humberto Eco, em que todo o romance se passa, é um crime, não é? Que é uma tentativa de ocultar a existência de um livro de Aristóteles sobre a ironia, sobre o humor, sobre, enfim, coisas que nos fazem rir. Porque o guarda-livros da biblioteca, o bibliotecário geral, é alguém que achava que não é digno do homem rir de coisas risíveis. É muito legal a expressão, não é? Ora, então faço a lei, eu mesmo, para aquele que não merece. Culpa da igreja, veja, ele não gostava nem que você risse de coisas visíveis. Olha como eles são anti-felicidade. Mas se você pega mesmo a história dos comportamentos morais, você vê que há uma série de práticas condenáveis no cristianismo que já eram condenáveis muito antes. Eu diria mais, o cristianismo ele não inovou em termos de história dos comportamentos morais, ele não inovou quanto ao conteúdo da proibição. O cristianismo inovou sim quanto à forma da proibição. Se você tem até o século II depois de Cristo uma certa oscilação entre dois modelos de ética, em que ora valoriza-se um, ora valoriza-se outro, em uma determinada cidade o povo cultua um modelo, em outra cultua um modelo distinto, etc. O que a Igreja Católica medieval mesmo do século II fará é centralizar um modelo de ética baseado na lei. Mesmo a condenação a práticas sexuais já existia muito antes. Aquela que é, talvez seja mais assintosa, já existia. As mesmas práticas, o mesmo conteúdo. Não houve nenhuma inovação de conteúdo. Houve inovação de modelo. Aí talvez você possa culpar a morte, o esquecimento de um modelo baseado na virtude. Mas ele estranhamente renasce naquilo que nós chamamos de, ou a partir do que chamamos de modernidade. E talvez em algo que outros insistam em chamar de pós-modernidade, seja talvez o único modelo moral que faça sentido. Se nós dermos um salto histórico, entre esse momento no século II em que você começa a reforçar um modelo de ética baseada na lei, com hoje, meu amigo, hoje a filosofia parece ser todo um esforço para negar a lei, negar o estatuto de legalidade da lei moral. Ela é libertária, dirá de si mesmo. Se não for libertário, não vale a pena. Os costumes são libertários. E as pessoas olham um clima de liberdade pelo qual lutamos o tempo todo, por essa ampliação das fronteiras da liberdade colonizando os mínimos detalhes da vida. As pessoas dizem, bandalheira, falta moral, a moral da lei. Como se não houvesse outra moralidade no meio desse jogo de ampliação das liberdades. Como se não houvesse outra moral possível e pensável nesse jogo de liberdades. Ora, como nós chegamos a esse estado de coisas? Fase 1, diagnóstico. Diagnóstico. Se tem algo que marca a dita modernidade, é a possibilidade de você, ou, antes disso, a impossibilidade de você explicar as coisas a partir da metafísica. Todo pensamento medieval, isso é importante para que eu possa corroborar, eu possa afirmar como único modelo, ter como modelo dominante uma moral baseada na lei. É a legitimidade do legislador dessa lei. Deus. Deus segura a metafísica. O metafísico, além do mundo físico, além homem, além nossas decisões. A moral é essa. Porque Deus criou o certo e o errado. E se foi Deus que criou, meu amigo, quem é você para querer algo contrário? Veja a igreja, mesmo hoje, com a questão da bioética. Mas qual é? Mas o embrião, o bichinho vai morrer ali, congelado. Por que não usar? O problema da igreja não é nem propriamente com o uso em si do embrião. É com a ideia mesma de manipulação. É com a possibilidade de manipular. Porque o homem, o código genético, é o código da vida. E não foi você que criou, foi Deus. Interferir nele, uma interferência, vai lá, levada ao exagero, levada ao extremo, é o que você chama de eugenia. Se eu posso, por que não? Se eu entendo o código genético, se eu sei qual é a função de cada DNA seu, por que não mexer para que, sei lá, o humano seja melhor? Como eu faço com o cavalo? Como eu faço com porquinhos? A Folha de São Paulo de hoje está um porquinho novo da Embrapa. Novo porco reprodutor. Que chega ao peso de abate de 192 quilos em muito menos tempo, comendo muito menos ração e produzindo muito mais carne light. É um porco que já vem light de fábrica. Olha que legal. Não é fantástico? Se eu faço isso com porco, com galinha, com, sabe, vaca, por que não com gente? Já fabricarei jogadores de futebol para exportação. Vários Ronaldinhos gaúchos, mas também com a melhor estética. Uma mistura de Ronaldinho gaúcho com Genequini. Aí já sai o cara, porque ele, sabe, ele tanto vai jogar bem futebol como vai ser ótimo em campanha publicitária. Que, não é? Dá para melhorar o Cacá, hein? Por que não? A Igreja Católica é contra isso, por quê? Porque você viola a lei. Essa é a questão do tempo. Esse, pelo menos o embasamento do discurso das encíclicas de João Paulo II a Ratzinger. O que não muda muito, porque na época de João Paulo II era o próprio Ratzinger, que era o grande teólogo, era ele que escrevia mesmo. Agora ele só deixou de ser ghostwriter e passou a ser assumidamente. Mas é o mesmo princípio, é o mesmo. Só que a modernidade é justamente essa descrença nesse desafio das coisas além do mundo. Descrença num princípio legislador da ordem do mundo, inclusive num princípio legislador do ideal de vida. Dizem, muitos autores modernos são ateus. Mentira, alguns são ateus. Antes era quase impensável um ateísmo. Muitos são ateus. Poucos são ateus, mas muitos, são contrários à religião. Viam na religião só um discurso feito dos homens, se valendo de uma falsidade, dessa interferência de Deus no mundo, para agir como se fossem seus legisladores. E assim temos homens legislando para homens. E é um grande discurso para desmoralizar a lei que se legitimava por vir de Deus, mas que na prática Deus nunca apareceu na frente de ninguém para dizer, faça isso, só Moisés. Dizem que eram 15 mandamentos, ele quebrou 5 na vida. Melhorou, não poluirá, estava ali, sabe? Não se corromperá, ele estava em algum lugar ali, perdeu a decisão. É confiar nos homens, porque nós somos anti-religião. É uma forma de você atacar o próprio estatuto, a própria base do sistema de moralidade. Não mais alhures, Deus, metafísica, deuses, seja lá que força essa e como ela atua, indo do além mundo. Agora somos nós. A moral passa a ser um problema nosso. Primeiro problema que encontraram. Cara, se agora é um problema humano e as pessoas são diferentes, veja. Quando eu falo em ética, eu tenho a pretensão de dizer para as pessoas qual é a melhor forma de vida. Mas se ao mesmo tempo eu assumo que cada um tem uma forma de vida que é só sua, então simplesmente a ética perde toda a razão de ser, perde todo o sentido. Para que eu vou discutir algo que agora é problema seu? Só seu. Onde não é só sua. E ao mesmo tempo, se eu admito que de fato o comportamento de cada um depende apenas dele, e como é que ficam os problemas sociais e políticos, ou seja, a convivência. Se é a bandalheira assumida, agora cada um faz o que quer. E é legítimo querer. Meu amigo, quando só você pode fazer o que quer, o mundo é uma maravilha, mas quando todo mundo pode, é o inferno. Essa imagem que Rawls traçou chamou de estado de natureza, em que ele só dá nomes horríveis, assim, só tem frases terríveis para descrever. Guerra de todos contra todos, o homem é o lobo do homem, enfim. Hobbes faz esse discurso em busca de um modelo de moral, mas uma moral que se baseasse no humano. Mas para eu recriar uma moral, é preciso que eu reexplique, que eu faça como os antigos vão discutir virtude, que começam com uma espécie de psicologia. Eu quero entender por que você faz o que faz, por que você age, por que você escolhe. Eles diziam na visão dualista, uma parte que escolhe bem e uma parte que escolhe mal. A parte que escolhe bem deve prevalecer para você ser digno de sua autonomia. Agora, eu tenho que reencontrar isso. Tenho que repensar o homem. Ele procura encontrar a partir dos afetos. Da sensibilidade. Se os antigos procuravam na razão, no espírito, naquilo que vem longe do corpo como causa do comportamento bom, os autores modernos, a começar por Ross, buscarão no corpo, buscarão na sensibilidade, buscarão no afeto. Não é você. Talvez a palavra mais precisa seja afeto, de afetação, aquilo que me afeta. Ross é um camarada que ele foi aluno do Rio, foi secretário do Rio, definindo o empirista. Ser empirista significa mais ou menos o seguinte: olha, na história do conhecimento, eu sempre neguei a influência do corpo. O corpo é má fonte de conhecimento das coisas. Mantendo aquela visão dualista. Eu posso conhecer as coisas com o corpo e quais são os instrumentos que o corpo me dá para conhecer? Os sentidos. Eu posso conhecer a partir dos sentidos. Você conhece fulano? Conheço. Já vi, já ouvi, já toquei. Já dá uma lambida. Você usa os sentidos para conhecer. Mas você pode conhecer de outro jeito, para além da sensibilidade. Você pode conhecer com a mente. Nós somos capazes de pensar coisas que nós não experimentamos sensivelmente. Agora, se há essas duas possibilidades de conhecer, uma sensível e uma não sensível, uma para além da sensibilidade, nós optamos por prestigiar uma para além da sensibilidade. Lembre-se da visão de homem. Eu condenei tudo que no homem é atrelado ao corpo. O que vem do corpo é o que leva você a agir mal. E, portanto, é o que leva você a conhecer mal, leva você a avaliar mal. Os sentidos são ruins para que se conheça alguma coisa. O espírito é que é bom. O empirista é aquele que faz o jogo inverso. Amigo, não há esse negócio de espírito. O Rio achava que razão é só aquilo que torna associável sua paixão. É aquilo que legitima. Razão pode para dar desculpa. E mais nada. É um mecanismo de linguagem para as pessoas se entenderem. O que define o seu conhecimento? Veja, você conhece a partir da forma pela qual você é afetada pelo mundo. Essa cadeira eu não comprei porque é boa. Ao contrário, ela é boa porque eu gosto. Eu comprei e estou legitimando. É isso. Esse é o jogo. Rodas de Cícero dele disse: eu quero um sistema moral, sem religião, que é para não ter igreja me enchendo o saco. Eu preciso encontrar, portanto, um sentimento comum que leve os homens a avaliar na sua trajetória de vida determinada situação da mesma forma. Porque aí eu tenho um sistema ético de novo. Ele encontra uma grande sensação que ele julga ser a maior de todas e que ele julga ser comum a todos, que é o medo. O medo. Ele usa todo um raciocínio para afirmar que o medo é o grande afeto predominante. Em resumo, ele divide os afetos em positivos e negativos. Como assim? Digo, ou você tem uma disposição afetiva de agir porque busca algo que falta em você, desejo. É uma coisa positiva. Eu quero acrescentar algo que não tem. Mas às vezes você age não para buscar algo que não tem, mas para não perder algo que não tem. São dois desejos. Um desejo positivo e um negativo. Desejo de acrescentar e desejo de não perder. Ele acha que o desejo de não perder é mais forte que o de ganhar. Entre ganhar alguma coisa e não perder o que tem, você prefere não perder. Essa é uma visão meio conservadora das ações humanas. Você não está tão afim de arriscar. Você viu alguém que entrou em coisa de teoria dos jogos que tenta encontrar um meio termo em modelos matemáticos baseados em poker? Olha que legal. Do quanto você está disposto a arriscar, perder, em função da expectativa de ganho. Ele acha que é uma força muito mais poderosa que é o medo de perder. O medo de perder. Você não é de apostar muito. Então, eu vou pensar só no medo de perder. Se o medo de perder é mais forte do que qualquer desejo de ganho, qual dos medos de perder ou qual objeto perecível, passível de ser perdido, pode lhe causar o maior medo? É a vida. É o medo da morte. O medo da morte é o maior dos medos. O medo é um desejo negativo. Desejo de não perder alguma coisa, no caso a vida. E por que a vida seria o maior deles? Porque a vida é a condição para fluir todos os outros. Você tem medo de perder seu carro? Meu amigo, sem vida, para que carro? Ele vai no carro e em todo o resto. Porque é condição para todos os outros. Então o medo da morte é o maior dos medos. Mas não de qualquer morte. Tem gente que sabe estar mais para lá do que para cá, mas dá até um jeito de aceitar melhor o negócio. E procura amenizar a própria... o próprio fim da existência. Agora, meu amigo, a morte violenta essa, ninguém está assim. Ninguém está. De todas as mortes, a pior delas é a morte violenta. Da morte violenta, ninguém escapa. E o que ele vê? Vê esse mundo em que nós somos de fato, em potência, livres para fazer o que queremos. Eis o homem no estado de natureza, por isso que ele é ruim, porque todos são livres. Todos são livres. Porque ninguém manda em ninguém. E todos são livres justamente porque não há a moral da lei. Não há uma ética de códigos. Não há Deus. Ele é ateu mesmo. Não há Deus para dizer o que é certo e o que é errado. Não há um certo e errado por natureza. Então o que impede de matar o outro? Nada. Nada. Nada me impede. Só eu mesmo. Mas por que alguém não quereria matar o outro? É porque, bom, se eu posso matar o outro porque não há lei nenhuma, o outro também pode me matar. Quando eu penso em matar o outro, a ideia é legal. Agora, quando eu penso que eu posso ser a vítima, aí tudo muda, aí a brincadeira perdeu a graça. Se todos puderem dispor livremente da sua liberdade, simplesmente o risco é muito grande. E por medo da morte violenta, portanto, da sua, é claro, você abre mão, você prefere abrir mão da própria liberdade e aderir a uma lei. Lei que é feita pelos homens. Você prefere abrir. Por isso você resolveu viver em sociedade, dirá Robson, você já abriu mão da sua liberdade. já abriu mão do direito de ser diferente. Você pode ser diferente? Claro que pode. Você tem toda a liberdade, entre aspas, para ser diferente. Liberdade física. Liberdade até material. Mas a afetiva, aí são outros 500. Você bota uma roupa que você acha que não está muito legal. Está todo mundo olhando. Eis as pessoas condenando a diferença. E eis você se sentindo mal pela exclusão. E você pode levar isso a jogos de afetações, de exclusão muito maiores. Muito maiores. Aquele que não dá a mínima para os seus pensos, claro. Em última instância, o psicopata. O narcisista absoluto. Estou nem aí para o que os outros pensam. Pode girar para isso, o sistema não funciona. Só matando. Ele desagrega a sociedade. Pode matar à vontade. Isso é o que legitima a pena de morte em Hobbes. E por outro lado, você está atento. Então, para que haja moral, eu preciso que haja medo. Sem medo não há moral. Não essa moral da lei. O engraçado é que o sistema de Hobbes, que é baseado no homem, não é algo divino, que é estruturado da lei e atrelado ao medo. Esse é um modelo que, pegando carona na consagração do modelo legal medieval, religioso, é o que primeiro se adequa à modernidade. Só que dessa vez levando em conta um novo personagem, você, indivíduo. Amigo, talvez o auge dessa afirmação, em que pega essa imagem de Hobbes que parece meio feia e deixa ela mais bonitinha, é com Rousseau. Que vai chegar e dizer assim, olha, se você obedece porque tem medo da morte violenta, então no fundo você obedece porque no fundo você quer. É um querer inconsciente, vá lá, mas no fundo é isso que você quer. Porque você não quer as consequências da não obediência. Então quando você obedece, você é livre. Você é o criador da lei, você é o legitimador da lei, e eu ainda vou chamar isso de liberdade. Não parece justamente o oposto. Quando você obedece, é aí que você não é livre. Mas não, nós ainda aprendemos para cobrar, sabe? Para botar o chantilly no bolo, sabe? Aquela, para dar a cobertura final no discurso. Só faltou atrelar isso à ideia de liberdade. Ser livre é obedecer à lei, mas a obediência à lei, no fundo, pressupõe ou essa alegria de sentir-se livre ao obedecer, ou então o medo obedecer. Se você não vai ser livre para a obediência, vamos fazer de tudo para que você tenha medo. O engraçado é que os sistemas morais e todo o nosso sistema de convivência se atrelou ou na necessária felicidade, na necessária alegria, na obediência, né, no sentir-se livre a obedecer, ou então no medo. Assim, hoje é forte essa coisa do medo. Olha, por que as pessoas obedecem? Uma pergunta engraçada. E é relativamente recente, porque a gente passou tanto tempo discutindo o oposto, porque as pessoas desobedecem, como se a obediência fosse algo natural, sabe? Por que as pessoas obedecem? Spinoza, tempo depois, diz por medo ou por esperança. Você obedece ou porque acha que vai ganhar alguma coisa boa porque obedece? Ou porque acha que vai perder algo se não obedecer? Mas nós temos essas duas hipóteses. Por que a gente opta muito mais pelo medo do que pela esperança? A gente prefere muito mais impor medo, pelo menos assim formulamos os discursos sociais, do que tentar seduzir as pessoas para determinado tipo de comportamento socialmente consagrado. Ah, estão roubando e matando muito? Pena de morte! Tem que aumentar a pena! O cara tem que ter a certeza de que vai se dar mal! Estou com um sistema de medo para sustentar a moralidade. O medo. A questão é, há um sistema de medos possíveis que hoje funciona? É aceitável? É viável? É viável? Porque veja, isso é discurso do século XVII. E é forte hoje ainda. No qual muito se baseia ainda para falar de moralidade, para falar das nossas hipóteses da boa convivência. Mas talvez, A, como diagnóstico, ele não explique muitas coisas. E B, talvez haja outros sistemas mais realistas e talvez até mais eficazes no sentido. Outra estrutura, outro formato. Se você não está no século XVII, veja o que mudou do século XVII para esse. Olha como essa ideia do medo, e principalmente desse novo personagem, como ele vai mudando. O novo personagem, chave para a ideia de ética, agora é o indivíduo, só que ganhará o nome de sujeito. Sujeito. O sujeito é a invenção moderna. O sujeito é a reinvenção de alguém capaz de autonomia. Mas uma autonomia racional, uma autonomia intelectual. Se os antigos discutiam até que ponto você é dominado pelo corpo ou pela alma, é como se os modernos decretassem, afirmassem por natureza, todos nós somos dominados pela alma, que agora muda de nome, espírito. Todos nós somos dominados pelo espírito. O espírito é aquilo que em nós pensa. Somos dominados pelo nosso pensamento. E mais do que isso, o nosso corpo não afeta o nosso pensamento. Nada afeta o nosso pensamento. Se afeta, é porque nós deixamos que ele seja afetado. É porque nós cochilamos. Há uma gravura de Goya, né, pintor espanhol: o sonho da razão produz monstros. É quando a sua razão cochila que você se deixa afetar. Mas porque você deixou, você passa a ser o responsável pelo sono da razão, e ao mesmo tempo aquele que pode libertá-la, despertá-la, por um mero ato de vontade. Esse sujeito, pelo menos nos livros de filosofia, as pessoas aprenderam a associar a Descartes, a René Descartes. É o sujeito cartesiano, vamos dizer para você. A melhor imagem é de um homem cuja cabeça, morada do espírito, é uma caixa blindada de razão. Digo blindada, porque ele nem leva em conta a hipótese de você ser afetado pelo corpo, e muito menos ser afetado por coisas fora do corpo. Fora do corpo. Mas aí é Platão. Oi? Aí é Platão. Platão fala de um homem cujo espírito é afetado pelo corpo. Ao contrário. Descartes vai cortar. É por isso que a virtude... Veja, não há muito espaço para você formular virtude, ou pelo menos formular da mesma forma como era formulada no século II. Porque no século II discutir a virtude era discutir, sobretudo, em termos de prática da virtude, de ensino, de método para tornar-se virtuoso, a palavra-chave que ele usava era encrateia. A encrateia é o esforço de si para consigo mesmo. É o esforço disciplinador de si para consigo mesmo. O maior modelo que você teria hoje para entender o que é uma pessoa cheia de intrateia é um atleta. É um atleta. Eu tenho um amigo que ele tem 40 e poucos anos e é triatleta até hoje. Sabe, o cara, tudo que eu não tenho de atleta, ele tem. Assim, mesmo triplo de mim, sabe? Ele diz assim, tem, porque se eu parar, eu engordo. Eu falei, eu sei, eu acho que... Entendi. É. Quando eu como muito, eu me puno no dia seguinte correndo. Se eu fico um dia sem correr, eu tentei um dia correr. Valeu de bicicleta, eu não sou insano. E ele, amigo, ele me ganhou. E eu com bicicleta, com marcha. Ele aguentou mais do que eu. Quando eu fico um dia sem correr nesse ritmo, sabe? O que você acha que é o sprint, não, é normal dele. É. Eu me sinto mal. Ele fala de si mesmo como se houvesse um general dentro dele e ao mesmo tempo um soldado. Essa é a estratégia. Ele luta para dominar a si mesmo o tempo todo. Ele está com preguiça, mas vai lutar contra ela. Ele foi dormir tarde, porque não tem jeito, mas se obriga a acordar às 5 da manhã para treinar. Morrendo de sono, aí vai. Não tem discussão. Essa é encrateia. Você precisa lutar contra si mesmo. O homem de Descartes não precisa de encrateia. Não precisa de esforço. Surge um simples ato de vontade. Decidir, agora é a razão que manda em mim. Acabou. Não precisa se preocupar em dominar o corpo. Ele já está dominado por natureza. É falsa a ideia de que o seu espírito não é livre. Seu espírito é livre. O sujeito é esse humano de espírito livre. E que, portanto, pode muito bem deliberar livremente sobre a própria vida. Aí é legal, porque todo mundo humano fica fácil, fica simples. É tudo uma questão de cálculo agora, é tudo uma questão de uma decisão fundamental sobre a própria existência. Proclamo a liberdade de pensamento, a liberdade de pensamento absoluta, porque você não pensou desse jeito só porque está de mau humor. Sabe essa coisa, briga sem comer e o humor vai mudando e por isso que você briga? Não, você brigou porque se deixou brigar, se deixou afetar. Essa imagem, ela é irreal. Ela é obviamente irreal, mas ainda assim culturalmente é muito forte. Nós agimos como se ela não fosse irreal. É aquele cara que está deprimido, aí você chega assim, fica deprimido. Não, ele estava deprimido só esperando alguém dizer não fica deprimido. É só isso. Como se ele pudesse escolher a não depressão, como se ele pudesse se dominar desse jeito. Não é possível. Mas nós partimos do pressuposto de que sim, o sujeito nasce aí. Eis o sujeito. Só que esse sujeito, veja, ele não é indivíduo. Ele não é indivíduo. Nós temos um sujeito, um ser capaz, portanto, de grande liberdade de deliberação sobre si mesmo. Ora, se a ética pressupõe liberdade, a liberdade agora ganhou uma nova dimensão. Uma dimensão singular, uma dimensão racional. A ética se racionalizará, porque agora esse é o local, é o modo pelo qual ela pode operar. Só que não há indivíduo. Porque esse sujeito não será pensado, nessa sua máquina racional de agir, como um ser singular, como um ser único. Que é a ideia de indivíduo. O indivíduo é aquele sem outro igual. O sujeito não. O sujeito é um humano igual a todos. Igual a todos. É como se os modernos dissessem: o que singulariza você são seus afetos. O que você gosta é o que você gosta e só você gosta. E ninguém tem nada com isso. Essa esfera da diferenciação, da sua singularidade. Agora, o que você pensa, aí não. Aí não. É engraçado porque o que eles vão fazer é nesse mundo sem metafísica, em que a metafísica representava os valores universais, os valores imutáveis, os valores únicos das coisas. Sai Deus da metafísica e entra a razão. Entra a razão. Nietzsche tem uma frase ótima para falar disso. Deus morreu. Deus morreu para ele, acabou a metafísica. Porque Deus é a própria imagem, né? É a metafísica transformada em imagem e semelhança do homem. Deus morreu, mas deixou sua sombra. A sombra de Deus, a modernidade preenche com a razão. Essa razão vai ser levada à categoria de algo divino, sagrado, com as mesmas características da metafísica. Essa razão vai ser única e vai ser universal. Tem uma historinha que diz quando eu conto que vem esses livros da tradição sufi, né? É muito legal essas fábulas para você explicar a coisa, né? E lá pelas tantas aparece um mulato. Um mulato. Mulato, ao mesmo tempo sacerdote, mas tem naquela cultura também uma função de um sábio que julga. E junto dele vem lá o mulazinho. O mulazinho é o estagiário de mulato. Está aprendendo a ser mulato. E aprende ali, acompanhando, observando. Aí aparecem dois caras com um problema. Seu mulato! Os caras são safados. Fui à concessionária dele, comprei esse camelo e na hora de entregar ele me entregou um dromedário e parcela não foi essa, não sei o quê. Ele ouve a história, o sujeito conta uma história que tem começo, meio e fim, onde todos os eventos se encaixam e se justificam na história e sentencia: você tem razão. O mulazinho fica parado ouvindo e pensa. Ele nem ouviu o outro cara e já disse que esse aí tem razão. Mas eu vou ficar quieto porque eu sou estagiário de mulá. Sabe como é que é, né? Mulazinho, eu vou ficar na minha. Aí vem o segundo cara. Foi nada disso não, seu mulá. Esse cara é um mentiroso. Foi o seguinte, não era também, era camelo mesmo e que não sei o que, era de outra marca e... Conta outra história. Também com começo, meio e fim. Uma outra história em que todos os eventos também se encaixam e se explicam tão bem quanto a contada pelo primeiro. Quando ele acaba de contar a história, o mulá de novo: você tem razão. Aí o mulazinho não aguentou quieto. Ô, seu mulá, eu sei que eu sou mulazinho, estagiário de mulá, eu sei. Mas é o seguinte, o cara conta uma história, o senhor diz que ele tem razão. O outro conta outra história completamente diferente, o senhor diz que ele tem razão. Os dois não podem ter razão ao mesmo tempo. Mulá vira para ele e diz: você tem razão. Quer dizer, amigo, razão todo mundo pode ter. Mas convenhamos que a razão do primeiro, a razão do segundo e a razão do mulazinho são diferentes. A razão do primeiro é muito parecida com aquela razão de Hume. A razão dos que lutam, dos que pedem algo para o mulá, dos que contaram a história, é uma razão que parece muito mais a racionalização de um desejo. Eu quero ganhar essa briga, quero ganhar essa luta, eu quero que ele diga que eu estou certo. E uso a minha razão como cálculo estratégico, como aquilo que torna válida a minha história, como aquilo que justifica as minhas ações. A razão é aquilo que legitima o desejo. Já o mulazinho não. A tal da razão do mulazinho, que o mulá diz que ele tem, já não é fruto de um desejo, já não é fruto de uma intenção. Ela é completamente desinteressada. Ela é fruto de um pensar absurdamente desinteressado. Ele não quer nada demais. Você pode discordar das justificações, das histórias de um e do outro que luta, mas do mulazinho, os dois não podem ter razão. Essa você não pode discordar. É uma afirmação que teria validade universal. Essa é a razão da qual você é capaz. Essa é a razão que você usa quando não é afetado pelo mundo. Quem vai dar a imagem final desse homem cartesiano, desse homem capaz dessa razão, vai ser Kant. E vai chamar essa razão de razão pura. É pura justamente porque não poluída, não afetada pelo corpo. Ele fala isso no campo do pensamento, veja, você pode pensar a partir dos sentidos, mas você também é capaz de formular ideias, de pensar para além da sensibilidade. O infinito, por exemplo. Eu não sou capaz de experimentar sensivelmente o infinito, mas sou capaz de pensar. E posso até criar um conceito. Quando eu crio um conceito do infinito, quando eu traço cálculos levando em conta o infinito, eu tenho uma experiência cognitiva que não é sensível. É racional, e a razão que usam, a razão para além da experiência, para além do sentido. E Kant emenda: se eu posso fazer isso com cálculo, com pensamento, posso fazer com a moral. A boa moral é aquela que vem para além do sentido. A boa moral não é aquela razão das pessoas que pedem alguma coisa para o mular, é a razão do mularzinho. Essa razão que é igual a todos, e diante dela, todos, salvo má vontade, salvo não querer aceitar a evidência, são obrigados a aceitar. A moral tem que ser racional, mas dessa razão universal, dessa razão absoluta, dessa razão a qual ninguém pode se opor. Você quer ver um modelo disso? A grande família. Linneu é um kantiano. Já viu a grande família? Episódio 132. Óbvio que é um chute. Neném e Linneu vão comemorar aniversário de casamento. Um sábado, aparece o homenzinho da Light, vestido de verde. Conta não está paga, eu vou cortar energia. Linneu, que isso? Se ficar sem energia, não tem a festa da neném. Homem da Light, posso quebrar seu galho. Eu tenho que passar em outras casas, enquanto isso você pode pagar a conta. Com a casa lotérica, fica aberta aí até meio-dia. Linneu, poxa, obrigado. Mas casa lotérica só aceita dinheiro. E cadê que Linneu está com dinheiro? Linneu só tem chance. Augustinho tem dinheiro? Augustinho nunca tem dinheiro. Não, não tem, Linneu, mas vou falar com o Brissola. Pastelaria está bombando. Vamos lá, que ele vai descontar o cheque para você. Linneu chega, Linneu fiscal sanitário. Brissola, estou com problema. Você pode descontar esse cheque para mim? Brissola, claro, Linneu. É para isso que servem os vizinhos. Vou lá pegar o dinheiro. Enquanto vai, Linneu flagra naquela vitrine de sabe, de boteco, aquela forma de trapézio. Todo mundo tem, né? Um pastel com uma barata em cima. Amigo, barata no pastel é imperdoável. Linneu, fiscal sanitário, não pensa duas vezes. Começa a autuar o Beisola por um flagrante de descuido sanitário. E vai fechar a pastelaria. E Augustinho do lado do Linneu, tu tá maluco? O cara foi pegar o dinheiro para descontar o teu cheque. E Linneu falou, eu sei. Se você Miguel Tuben Sola, ele não desconta o seu cheque e a festa não vai, vai ficar sem luz. Eu sei, mas pouco importam as consequências dos meus atos para mim. Sou um homem de princípios. Esses princípios devem ser mantidos ainda que o prejudicado seja eu. Clínio Kantiano. Porque Kant dizia, meu amigo, se cada um agisse de acordo com as próprias afetações, e faz isso a partir do seguinte raciocínio, eu quero entender a moral. Eu quero entender os princípios da moral, as leis da moral. A moral não está codificada faz tempo, então qual é? Quais são as normas do código? E ele veio olhando várias dessas frases populares que as pessoas associam ao comportamento ideal, que você deve fazer. E vai olhando que todas elas têm falha, todas elas têm, sabe? Amai-vos uns aos outros. A minha sogra está nessa também, uns aos outros. Ela está sabendo, não é? É difícil. Então, Fernandinho, ver amar, eu tenho que amar também. A parte, não é fácil, meu amigo, sabe? E uma por uma, você vai vendo que elas são todas particularistas. Elas são sempre expressão de uma cultura. Mas se o homem é capaz de pensar para além da sensibilidade, dessa razão universal, a razão universal não é singular, ela não é cultural. É possível também uma ética com um caráter universal, supracultural e etc. Mas para isso, é preciso que ela seja fruto da razão pura. Da razão pura. A razão pura é quando você pensa de uma forma tal em que você esquece de você mesmo. Em que as consequências dos atos pouco importam. E ao mesmo tempo ele lembra um princípio de responsabilidade, que é para com o outro. Porque ele diz o seguinte, olha, tem determinado comportamento que, se todos fizessem, porque vamos universalizar a liberdade no primeiro momento. Sim, porque para ser regra, eu quero uma regra que vale para todos. Se é um enunciado, se é uma regra desse código moral da razão pura, então vale para todos. Então vamos supor, furar a fila. Se eu posso furar a fila, então todos serão importantes. A pergunta é, e se todos puderem furar a fila? O mundo é viável? Eu sei que quando eu furo fila, a fila que todos respeitam, eu me dou muito bem. Eu me dou bem. Mas a partir do momento que eu furo, o outro também está legitimado a furar. É que a gente costuma pensar sem levar em conta a liberdade. Sem levar em conta que a regra que vale para mim, vale para o outro. Quando é só para mim, é uma beleza. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Mas se eu quero uma moral universal, é lei para todo mundo. Então o critério é esse. Ele até resume numa frase. Age de acordo com que a norma da sua conduta possa elevar-se à categoria de norma universal. Faz aquilo que qualquer um faria, a sociedade continua viável. Não deixa de ser uma regra de responsabilidade, mas não é sua para consigo. Se ele meu fosse responsável para consigo mesmo, ele autuaria a Beisola depois de pegar a grana. Mas primeiro a sociedade viável. E ele diz, e se os fiscais sanitários não autuarem? As pessoas se intoxicam com um pastel embaratado. E isso é ruim para todos. Tenho que lutar por um mundo de pastéis sem barata. Eis a minha missão, eis o meu princípio. Agir por princípios requer que você esqueça de si mesmo. Para você ver o quanto esse esquece de si mesmo é forte. Há um texto de Lacan chamado Kant Constate. Um texto relativamente manjado e difícil. E você olha Kant com Sade, acha que Lacan vai falar de Kant e Sade, mas não, Lacan fala dele. O que é comum em todo tudo que ele escreve. Mas é legal porque, quando, para falar da ideia de sujeito, dele, ele acaba comparando os dois. E mostra que Kant e Sade têm algo em comum. Sade também tem uma espécie de imperativo categórico. Sade chega e pensa. Já reparou como que os nossos prazeres dependem dos outros? Já reparou? Passa aquela pessoa e você imagina, nós na cama seríamos lindos, mas ela não está afim. Se tivesse, tudo ia ser mais fácil. Olha como o jogo de sedução, não pode ser direto, você tem que ficar dando volta. Né? Ah, é linda a sua sandália, você mal viu que a pessoa tinha pé. Você estava, tá, mas tem que, né? Seria tudo tão mais fácil. Então ele pensa nisso, se todos se entregassem livremente ao prazer do outro, todos seriam felizes. Então o imperativo dele da felicidade, da vida que vale a pena ser vivida, o grande imperativo moral dele é: entregue o seu corpo livremente ao prazer livre de outro, e todos serão felizes. Aí você pensou, legal, né? E se o prazer do outro foi quebrar minha perna? Cara, eu acho um barato quebrar a perna, sabe aquele barulho do carro? Manda sua perna, claro. Vou entregar meu corpo ao prazer do outro, pode quebrar. O outro vai ficar felicíssimo, mas a minha perna vai doer, cara. Ou seja, eu tenho a esperança de Irassad, de que se todos fizerem isso, eu também, tal qual Kant, universalizei a regra, eu também tenho à disposição os corpos de todos para usar à vontade. Eis o ganho. Mas o custo é perder a mim mesmo, porque eu me entrego também. Eu tenho os corpos de todos, mas estranhamente perdi o meu. Kant é a mesma coisa. Eu tenho uma sociedade em que a regra, o critério é o outro e não eu. E não eu. Não há egoísmo possível, não há eu possível, não há indivíduo possível nesse sistema. E não é à toa que as culturas ocidentais do século XX levaram isso à radicalidade. No século XIX e XX, esses modelos. E que quando nós discutimos sujeito, comportamento moral e um sistema de educação que visasse despertar esse sujeito, fazer a razão pura brotar, acabou tornando-se sinônimo de disciplina. Disciplina que foi denunciada tempo depois muito mais como modelo para formatar o sujeito ideal, racional, esse sujeito absoluto, absolutamente igual. E assim nós temos todo um sistema que associa o bom comportamento à negação da singularidade. O homem bom, o homem que convive bem, o homem digno de conviver, é aquele que tem como condição de existência o esquecimento de si mesmo, a anulação da própria singularidade, a adesão ao grupo. Não é à toa, meus amigos, que é no século XIX que surge a escola. Educação você já tinha, agora escola, todo mundo junto. Todo mundo junto fazendo as mesmas coisas, nos mesmos horários, e de uniforme. Você quer algo menos singular do que uniforme? É o modelo do quartel. Não há indivíduos no modelo militar. Amigo, no quartel, e olha que eu fiz escola militar. Sabe? Escola preparatória de cadetes do Exército e Academia Militar de Agulhas Negras. Infantaria. Você é um número. Você é um uniforme. Você não tem nenhuma, mas nenhuma individualidade. Aliás, a lógica é essa. Cadete, ir de comandar, aprender e obedecer. Eu lembro que nos santos exercícios que a gente fazia, olha o nome, cara. O manual, eu juro para você, é só a tradução de um manual militar americano do tempo da Guerra da Coreia. Eu digo isso porque os uniformes são os mesmos do exército americano nas ilustrações da Guerra da Coreia. Traduziram e mantiveram as ilustrações. O que o soldado deve fazer para progredir no terreno? Era essa a lição. Progredir no terreno não é andar. E do ponto A para o ponto B, mamãe me ensinou isso. Eu lembro. No começo eu era meio desajeitado, mas hoje eu faço isso com alguma destreza até. Inclusive subi dessa escada. Mas tem um manual para te ensinar a fazer isso. O soldado está na trincheira A, tem que ir para a trincheira B. E diz quais são as perguntas que o combatente deve fazer a si mesmo, antes de progredir do ponto A para o ponto B. Aí os caras botavam a gente rastejando e depois chegava o oficial e cobrava, quando você está cansado, estressado, não sei o quê. Quais são as perguntas que o combatente vai fazer para ir do ponto A para o ponto B? Perguntas. Para onde vou? Na ordem. Para onde vou? Como vou? Quando vou? E eu, nervoso, disse: por que vou? Quando eu disse por quê? Ele estava com um capacete na mão. O capacete dele voou no meu, que estava na minha cabeça. Bum! Não, animal! Que por quê? Não tem por quê? Por quê? Porque eu mandei! Mas óbvio, não há esse sabe? Tinham todas as perguntas, menos o porquê. Não tem porquê. Não há razão. Você não delibera sobre os porquês de si mesmo. Você anulou a si mesmo. No signo da necessidade. Tem um soldado virtuoso, o que obedece, o que não tem vontade, o que não é diferente. Isso é o modelo do cidadão padrão. O pontual. O pontual. O adequado. Mas é um modelo que talvez não explique muito bem ainda o que nós somos hoje. Esse modelo reinou até metade do século XX. Até metade. Da metade do século XX, algo degringolou. E a partir daí falamos de crise ética. A crise ética é o desmantelamento desse sistema em que a moral corresponde a um código de um sujeito, portanto um ser ideal, mas que se traduz na prática em alguém disciplinado. Alguém disciplinado. E o disciplinado é alguém que anulou a si mesmo em favor de um modelo de pessoa. Um modelo. É uma sociedade padrão, uma sociedade de quantificação, uma sociedade de massificação. Mas do pós-guerra para cá, nós não somos mais tão quantificadores, massificadores, ao contrário. Os discursos que nós vemos são de uma total e absoluta apoteose da singularidade, dos prazeres ilimitados e do gozo eterno. E chamamos isso de crise ética. Mas há algo nela que está diretamente ligado a esse modelo moderno. Ainda o sujeito, ainda nós, mas que vamos nos transformar um pouco. Mas é algo que só veremos após o chá. É, meus amigos. Hitler queria ser artista plástico, né? Tentou entrar para a Escola de Belas Artes e foi rejeitado. Por causa disso, o mundo todo mudou. Aí, com a pincelada melhor no canto direito da tela que ele apresentou, poxa, e o mundo hoje seria outro. O fato é que, para nós, a grande transformação sofrida no pós-guerra, nós podemos atribuir uma espécie de ressaca de Estado. Ressaca de Estado. Porque, no final das contas, a responsabilidade para disciplinar as pessoas, para a criação desse sujeito, desse homem ideal, acabou recaindo no Estado. Mas o Estado foi também o grande vilão da história, o vilão de tudo depois da guerra. Não há um símbolo estatal no Brasil, por exemplo, que não tenha passado por CPI. Não é? É impressionante. Não há um. Não há um símbolo estatal hoje que as pessoas de fato estejam dispostas a morrer por ele. Mas a ideia do indivíduo que se anula pelo ideal, se anula pelo grupo, se anula pela pátria, era fortíssimo no século XIX e boa parte do século XX. Mas depois, morrer pela pátria? Você tá doido. Bebeu. Nem no exército. Eu tinha um tenente que dizia, você não tem que morrer pela pátria. Você tem que matar pela pátria. Morto não ganha guerra. É o que ele dizia. Veja que coisa, você tem que ser safo no combate, dizia ele com sua larga experiência de combate, como bom militar brasileiro, lutou muito, passou de várias batalhas do exército A contra o exército B, no campo de Jericó. Você tem que ser safo. No campo de batalha você tem que pensar em primeiro lugar em você. Primeiro sobrevive, depois mata, sobrevive, mata, entendeu? Era um grande professor, ele não sabia ainda, mas ele levava jeito para a coisa, sabe? Quando foi que nós deixamos de ser aquele sujeito kantiano, aquele sujeito de Sade, cujo preço da moralidade, moralidade que se traduz por uma grande responsabilidade no outro, pela alteridade, a preocupação do coletivo, do social, do comum, mas cujo preço é anular a nós mesmos. Quando foi que nós, não só não queremos mais pagar o preço, como o contrário, agora o que vale, o que vem em primeiro lugar, sou eu. Em segundo lugar, eu. E em terceiro, eu. Se você pergunta o outro, quando vem, eu digo, que outro? Sabe? Para o indivíduo, ele tem data na história para nascer. O indivíduo nasce nesse qualquer. Nasce muito mais, não pela afirmação do individualismo, mas muito mais pela negação. A negação de um modelo que nós aprendemos a chamar de autoritário. Com muito mais uma ressaca para com a ideia do Estado, para com sistemas totalitários, para com sistemas totalizantes, do que propriamente a necessidade da afirmação de uma liberdade individual. De uma ultra liberdade individual ao ponto da singularidade. É como se dissesse, não foi um indivíduo que nasceu no pós-guerra, foi um sujeito que morreu. A filosofia já estava morta, você verá em algum texto. Muitos dirão, Nietzsche é o responsável pela morte do sujeito. É porque Nietzsche e outros autores, depois dele, seguem uma linha que destrói a ideia de que haja um eu. Quanto mais um eu permanente, eterno, que é o sujeito. É porque para Nietzsche, veja, você é um ser que muda na medida em que é afetado pelas coisas. O eu que diz essa frase agora já não é o mesmo eu que começou a falar a frase. Porque enquanto falo, estou sendo afetado pelas coisas. Não é um eu que permanece. Há estados de espírito que se transformam. E a cada novo estado de espírito, um novo eu. Um novo eu. Essa é mais ou menos a ideia da morte do sujeito. Ele não busca o sujeito universal. Ele busca o não sujeito. Ele nega o sujeito, ele destrói, ele torna impossível a existência. Mas em termos culturais, uma coisa é um autor escrever um livro. Ainda que escreva bem, ainda que faça metáforas legais e traz de efeito, que é o caso de Nietzsche. A outra é essas mesmas ideias divulgadas serem corroboradas por todos. Nietzsche escreveu isso no século XIX, mas é na metade do século XX para frente que essa morte do sujeito de fato acontece. E não pelo homem pensando em si mesmo. Talvez seja até o contrário, nós nos alienando de nós mesmos enquanto isso. Uma alienação de nós mesmos que gera uma condição do sujeito. Esqueça de você. Pense na alteridade. Não é? Esquecidos de nós, continuamos. Mas esquecidos de nós, e agora falando em individualidade. Foi muito mais pela morte do que nos fazia esquecer de nós mesmos. A negação de toda uma condição de possibilidade social, cultural, e mesmo no campo das ideias, que sustentava o modelo do sujeito, dessa metafísica que insistia em se manter não com Deus, mas com a razão universal, é ela que desaba de vez. Muito mais pela imagem política e social, que é um estado totalitário. Um estado totalitário. Como a filosofia fica crítica na metade do século XX para frente? Na filosofia do século XX, você olha e tem a impressão de que para ser filósofo é preciso falar mal. Porque basicamente isso que ela é destrutiva. Muitos autores contemporâneos são chamados até mesmo de niilistas, porque você destrói e aí o que vem? Com o sujeito acontece isso. Destruímos o sujeito e o que veio? O indivíduo é a sobra. Não é algo construído a partir de um projeto. É o nome que nós damos à forma como nós imaginamos a nós mesmos hoje. Nesse mundo em que rejeitamos qualquer imposição, que não a nossa própria vontade, os nossos próprios afetos, de dizer para nós como levar a vida. Um autor contemporâneo chamado Gilles de Podesky, ele tenta analisar esse estado de coisa, a contemporaneidade, a partir de uma história da liberdade. Ele diz, olha, você pode pegar uma história mesmo da liberdade desde os movimentos liberais, desse sujeito que quer afirmar-se livre, mas cuja liberdade significa obedecer à lei. Sai, rei! Eu agora sou livre, livre porque obedeço à lei, lei que no fundo é aquilo que eu quero. Discurso de Rousseau. A liberdade entra em foco associado ao indivíduo. Perdão, ao homem, mas não ao indivíduo, ao sujeito. Essa mesma liberdade, ela vai ganhando cada vez mais espaço. A última fronteira a conquistar é a fronteira de mim mesmo. é o homem libertando-se do sujeito. É o homem libertando-se do dever de ser igual a todos. O homem libertando-se do dever da existência de um modelo e do imperativo de um modelo de vida, de existência e de comportamento. É a liberdade, afirma ele, o tema central. É a liberdade que muda de endereço. É a liberdade de limite. Porque se você não é alguém, você está. A questão é que nós reagimos a isso. Nietzsche dizia, é um problema do homem. O homem tem um problema sério em lidar com a morte e a finitude. A gente não aceita esse troço. Nós vivemos criando imagens falsas de nós mesmos só para fugir da morte e da finitude. Mas a verdade, meus amigos, é que a cada instante você está menos vivo. Você, quando faz aniversário, não faz mais um ano de vida. Você está é um ano mais próximo da data do seu velório. Eu posso pensar nisso com tudo, porque tudo no mundo é impermanência, inclusive nós mesmos. E eu não falo só da morte física, eu falo também dessa morte, sabe, afetiva, comportamental, desse conjunto de ser e pensar que sou eu. Que sou eu. Fisicamente eu mudo durante a aula. É, eu perco alguma coisinha. Pelo menos eu quero crer. A ideia me é muito agradável. Mas por mais que tudo indique esse perecimento, nós negamos. É, nós lutamos, sabe, para deixar nossa marca no mundo. O nome é importante. E meu nome ficará para a história. É preciso escrever um livro. É preciso ter um filho. E o filho você faz de tudo para ser igual a você. Sua carreira não, meu filho. Música. Na Casa do Saber em São Paulo, falar aluno é estranho. Senhor, cara, você olha, sabe aquele sujeito que tem todo o estereótipo do bem sucedido? Ele chega pra mim ontem, no intervalo, e diz assim: olha, eu sou presidente de uma grande empresa e sou um frustrado com o plano. Eu fiz administração e economia, mestrado e tal, e consegui uma carreira muito boa, mas eu nunca gostei disso. Quando eu quis fazer vestibular, a minha opção foi filosofia. Eu queria fazer filosofia. A minha família inteira se uniu para impedir que eu fizesse filosofia. Não é um negócio impressionante? Ele disse, é por isso que eu estou em todos os cursos da casa. Eu sou um recalcado, eu sou. O cara falava enquanto eu tomava café, assim, eu digo para ele. Porque é um modelo. E o modelo diz filosofia não. Filosofia, em primeiro lugar, faz você pensar em si mesmo. E para que pensar em si mesmo se não há si mesmo? Levar você a algum lugar, ou pelo menos você ter um tipo de profissão ou atividade que lhe permita manter a potência. Eu diria que o homem hoje é pensado a partir de dois imperativos. O primeiro é o da liberdade. Liberdade de si mesmo. Liberdade de poder transformar a si mesmo. Liberdade de assumir que não é. Está. E em segundo lugar, um certo dever de si para consigo mesmo, de manutenção da potência. Como assim, manutenção da potência? Lembra que a ideia de virtude estava associada à ideia de responsabilidade? Porém, a virtude significava disciplina consigo mesmo, autocontrole. É preciso ser autocontrolado para que possa desempenhar bem um papel diante do outro. A sua responsabilidade é para com o outro, em primeiro lugar. Controlar a si mesmo é um meio. Hoje não. As pessoas cobram de você um dever de si para consigo mesmo. Você tem um imperativo muito antigo, que é amar uns aos outros. Hoje o grande imperativo é amar a si mesmo, como a regra desse dever moral de si para consigo mesmo. As pessoas chegam e dizem assim: mas por que você não está se cuidando? Já passou por isso alguém te cobrar um negócio desse? Vem cá, não era. Se o mundo está tão individualista assim, não é? Não era para ser problema meu? Rapaz, como é que... Não, em frente à universidade tem um McDonald's. Em frente. Tem hora que eu saio 2 horas da tarde ali. Onde é que eu vou encontrar um lugar para comer 2 horas da tarde? McDonald's. Aí um amigo me encontra lá, você tem que cuidar mais de você. E eu com um Big Mac na mão. Pô, maravilhoso. Pô, por que que ele... Sabe, e todos cobram. Sabe essa coisa da ditadura? Do corpo saudável, da alimentação saudável, de que você deve cuidar de si mesmo. E o fantástico que todo dia lança uma nova campanha de cuidar de si mesmo, da vida. Sabe, nós traçamos hoje um ideal de vida que é baseado na responsabilidade de si para consigo mesmo. Mas qual é o sentido de ser responsável de si para consigo mesmo? É manter a potência. A potência da fruição de todos os desejos e prazeres. É um cuidar de si mesmo que se traduz na manutenção da juventude eterna. Com plásticas, com exercícios, com a indústria química que tem colaborado muito nesse projeto, palmas aos químicos, não é? Você tem que ser eternamente jovem. E o Fantástico mostra aquele programa dizendo: olhe, fulana de tal, 92 anos. E pergunta: e aí, e a vida sexual? É? E vem um psicólogo a falar assim, porque é muito importante, quem foi que disse que na terceira idade a vida acaba e tal? E eu me pergunto, quem foi que disse que a vida é sexo? Mas por quê? É a grande imagem do prazer. Porque no dever de se presentear mesmo, ao amar a si mesmo, é preciso se presentear, é preciso, né, fazer aquilo que você quer. É engraçado porque nós temos, na história da moral, toda uma hierarquia do gosto. Uma hierarquia do que é bom e do que é ruim. Hoje não. O que é bom e o que é ruim deixou de ser regulamentado. Nós somos cada vez mais avessos à hierarquia de gosto. Mais destrutivos quanto à hierarquia de gosto. Olha, eu participei de um seminário semana passada sobre estética. Vi uma professora catalã e ela falava de arte e mercado. A tese dela: arte é incompatível com mercado. Ela mostrava fotos estilo Sebastião Salgado, tecnicamente impecáveis e depressivas. Foto com denúncia. Ela diz: essa foto, ela tem um valor artístico, porque ela tem mensagem. Ela denuncia o estado de coisas. Uma mensagem que nos afeta, para tristeza, mas nos afeta. Você olha e diz: caraca. Mas se eu pego essa foto e coloco numa galeria, e ela vira um troféu pelo preço, porque quando eu boto o preço, aí não é qualquer um que pode comprar. Uma foto de Gisele 20 vai a leilão. $40 mil é porque ela está boa. 40 mil. Foto única. A foto aparece todo dia na TV. Essa imagem, porque a foto é única, ela ganha um preço de 40 mil, só você pode ter. Essa coisa de que a arte, a moda, por exemplo, é aquilo que nos hierarquiza, nos distingue, era isso que ela atacava. Quando a arte vira objeto de mercado, ela permite uma hierarquia do que é bonito, do que é feio, do gosto. E é isso que o papo todo do seminário girava em torno disso. Ela só foi a primeira a falar. Por isso dou crédito a ela. Mas todos dizendo essa coisa. Mas estética não foi discutir o belo. E se eu discuto o belo é porque existe o feio. E se é o belo e o feio, é uma hierarquia de gosto. Mas nós vivemos num mundo em que é uma total... Sabe, é muito difícil você hierarquizar o gosto. Lipovetsky, ele começa trabalhando não com arte, mas com moda. E a pergunta dele é: por que que moda muda tanto? Isso é a pergunta inicial. Porque você pega a moda na Idade Média, sabe? A moda do século XIII, você pode pegar o vestido da bisavó, que ele vai estar na moda ainda para usar no baile de debutante, sabe? Da bisneta, porque é só um ajuste aqui e outro ali. Porque não mudou. Não mudou. A hipótese que os utilizavam para responder era a hipótese da distinção. É porque funciona assim. lança a roupa da moda. A roupa da moda é cara. É cara e distingue. Olha o óculos que o cara põe. Meu irmão, olha aquela gravata. Teta de não sei aonde. Mas o que acontece? A produção industrial consegue... A China falsifica o troço. Aí você encontra no camelô uma gravata muito parecida, que você pode criar nos detalhes toda a diferenciação. Ah, mas não tem a mesma qualidade. A minha mãe, para quem olha um palmo, está na mesma. Ou seja, se o objetivo era distinguir, dizer, eu estou aqui e você ali, porque aqui é o símbolo, para você não ter dúvida. Quando aquilo que era objeto de consumo distintivo de classe dominante passa a ser usado por todo mundo, não distingue mais. Aí o que é chique vira brega. E outra coisa é lei da China. Ou seja, o critério era que isso representava distinção por conta da sociedade hierarquizada. O Lipovetsky chega e diz assim: vem cá, mas e na Grécia Antiga não tinha hierarquia? Não tinha rico e pobre, dominante, dominado, elite e ferrado? E no Egito não tinha? E na Idade Média não tinha? Ou seja, distinção havia, mas a moda não mudava. Então não me vem com esse papo de que moda é distinção e que só muda por causa da distinção, porque isso não explica a mutação. Não explica. Talvez o que explica a mutação seja até o contrário. A falta do sentido em distinguir. Mais um. Uma conquista da liberdade mesmo. Mais uma conquista da liberdade. Cada vez mais difícil você hierarquizar mesmo no campo da moda. Nós lidamos com uma certa multiplicidade das coisas, da moda que é moda, que dura menos que o verão. Ela dura cada vez menos, é cada vez mais permanente, é cada vez menos distintivo. Porque o modelo de distinção sai e o parecido e piratear já sai na semana seguinte. Não dá nem para respirar. Sabe? Nem para respirar. Já não é mais identitário, porque sequer o sentido de classe mesmo existe. E aí você começa a ver coisas até alucinadas, assim, para quem pensa na tese da distinção. Está o sujeito, que é playboy, zona sul, riquinho, filhinho de papai, daquele que todo mundo já olha assim, mimado. Qual é o barato dele? Baile e funk. Aonde? Naquele lugar que quando te dizem onde é, você pergunta aonde? E você corre para o Google para olhar no mapa. O que você não sabe. Não é louco isso? Se querem distinguir, não estão distinguindo. Estão uma mistureba. É porque o gosto não fica mais uma questão de hierarquia. Fica por conta da vontade. Ou seja, o indivíduo conquistou o gosto. Conquistou o gosto. Não é fantástico isso? É porque a própria sociedade tornou-se avessa a hierarquizações. Porque a liberdade do indivíduo, a liberdade para estar livre até mesmo do sujeito, até mesmo da necessidade de ser o sempre mesmo, de ser coerente consigo mesmo, da sua trajetória, sua história. Trajetória e história que muitas vezes não foram construídas por você, mas foram a adesão a um modelo ideal, como o nosso colega de São Paulo, que aderiu um modelo ideal traçado pela família, que tem sucesso, mas que hoje já não é suficiente para deixá-lo resignado, pelo menos. Nem isso. Nem isso. Precisa acabar com a hierarquia. Inclusive a hierarquia do humano, do ideal e do não ideal. E fica tudo no campo da vontade. Não mais a obrigação, nesse sentido. Há uma liberdade mesmo de escolha. De escolha. Ele disse, me conheci, meu amigo, o novo Deus agora é mercado. E os publicitários são os profetas. É engraçado porque muitos culpam essa mudança do mundo, esse individualismo, à mídia, aos publicitários. É porque a tecnologia melhorou, sabe? A tecnologia melhorou. E quando a televisão era válvula em preto e branco, não era tão sedutor. Aí você vivia num mundo que queria ser igual a todo mundo. Mas quando vê a publicidade, aí é que fica incentivando você a comprar as coisas. Amigo, em primeiro lugar, isso é uma hipótese que pressupõe o oposto do homem cartesiano. Mas o extremo oposto. Porque o homem cartesiano é aquele que não se deixava afetar pelo mundo de fora. esse homem que é transformado pela mídia, pelo programa que vê, em especial o publicitário, ele é o oposto, ele é 100% formado pelo que vê. Alguns anos na PUC, Leonel Brizola, então governador do Rio, já numa fase mal do governo, olha assim, decadente de governo, ele entra no auditório vaiado de pé. Você já viu alguém ser vaiado de pé? Foi impressionante, eu nunca vi vaias de pé. Brizola, governador no estado, que não é lá nenhuma referência sobre segurança pública, para discutir violência, um dos piores momentos do governo dele. Em que se baseou a palestra de Brizola? A Rede Globo. Como a Rede Globo é culpada da violência. Então ele botava, eu estava pensando no cara que contou aquilo, filme Comando para Matar. Quantas pessoas morriam no filme? Ele falou das novelas, como que elas pregavam valores de desagregação da família. Então a lógica é a seguinte: o mundo vinha muito bem, com hierarquias, com uma sociedade na qual as pessoas acham digno morrer por ela, pessoas responsáveis para com o outro. Aí vem novela. A novela tem um monte de personagens que só pensam nele mesmo. Aí você se identifica com o personagem e quer pensar só em você mesmo. Aí quando acaba a novela, entra a tela quente. E tela quente passa o quê? Comando para matar. Entendeu? Aí você vê comando para matar, tiroteio. Aí você que só pensa em você mesmo, pensa, se identificando agora com o novo personagem, com Arnold Schwarzenegger. Legal o que ele está fazendo. E pega um AR-15 e vai à luta. É isso. Ou seja, que o que passa na TV não é uma mensagem que você professe de alguma forma. Que o que passa na TV é uma ordem que causa 100% das suas ações. Se essa hipótese fosse verídica, no dia que passasse na sessão da tarde, a noviça rebelde, à noite, cantando na chuva, todo mundo estava se beijando na rua. E não é assim. Você pode passar a fantástica fábrica de chocolate, Super Xuxa contra o Baixo Astral, e os índices de violência não caem. Ao contrário, aumentam, porque a televisão está uma porcaria e o cara vai para a rua. Morre mais gente. Morre mais gente. Mas nós culpamos, porque pensamos nesse indivíduo, sabe, é quase o raciocínio de mãe de preso. Mãe de preso, meu filho é um amor de pessoa, e sabe, os falsos amigos, são esses amigos e tal. Nunca é o filho dela, é sempre o outro. Quer dizer, é um homem absolutamente irresponsável para consigo mesmo. É o que a hipótese pressupõe. Irresponsável e sem nenhuma autonomia de si para consigo mesmo. Sem nenhuma liberdade de si para consigo mesmo. Tudo é culpa do externo. De preferência, que vem da TV. Amigo, o sonho de todo publicitário é que o mundo fosse assim. Os caras estudam, os caras fazem pesquisa, os caras desenvolvem técnica para chegar na TV, sabe? Cromoterapia, um jogo de cores, imagens, mensagens subliminares, para dizer: compre batom. E você imediatamente se levantar da poltrona e sair alucinadamente procurando a primeira padaria para comprar chocolate. Tomara que você não veja propaganda de cigarro no meio do caminho, porque você fica dando cigarro. E com um maço de Hollywood na tarrafa na mão, dizer: mas eu nem fumo, por que eu comprei? Esse é o sonho do publicitário. Isso não acontece. Isso não acontece. Nós não somos estereótipos 100% afetados pelas coisas que vêm de fora. Isso é uma ilusão. Mas, por outro lado, veja o que os profetas, segundo Lipovetsky, fazem hoje na mídia. Outro dia eu estava domingo, estou assistindo televisão, vou fazer café para aguentar a TV. Quando eu estou fazendo café, eu começo a ouvir, durante aquele momento que eu jurava ser um intervalo comercial, voz de choro vindo da TV. E constante. Eu pensei: acabou o comercial. Quando eu volto, eu fui enganado. Era a propaganda do Banco Real. Nossa. A mulher chega e chora. Aí as costas, lembrando da família, e você ali: ai, que lindo. Você fica olhando a propaganda e você não sabe do que é a propaganda enquanto você não. A propaganda, já reparou, não fala do produto. Não é só essa. As grandes campanhas publicitárias mal falam do produto. compara com comerciais antigos. O cara chega e diz assim: nova água mineral, agora muito mais saborosa, e temos concentrações de metal tirado das fontes. O cara vai te explicando qual é a da água, para tentar te seduzir. Ou seja, o foco da mensagem é o produto. Fala o dele. Hoje ninguém fala do produto. Ninguém fala. Eles não estão te vendendo o produto. O que eles vendem, então? Você. Como é que é? É. Eles vendem a você. O Banco Real está vendo tudo para a sua vida. Até o curso de mim. É o curso de mim. Johnny Walker também. Só que eu não sei qual é. Tipo Walker. Tipo Stalin. É. Tudo para você. Ford Focus, o Fusion, sei lá, que tinha aquele "você é cabeça de panela de pressão". Olha o papo da individualidade. Enquanto todo mundo faz o que é modinha, nós fazemos o que é legal. Aí vão os cabeças de margarina no parquinho, dando tiro de água na boca do palhaço, enquanto o panela de pressão está lá na fila do cinema 180 graus. O que que eles estão dizendo? Aí no final, depois de muito tempo, se você é assim como eu, deve dirigir o mesmo carro. E aí aparece o carro. Não dá nem para ver o carro direito. Está falando de você. É um discurso identitário. Eles identificam o produto com um tipo de pessoa. Um tipo de pessoa que você pode ser. Quem é um publicitário, quem é um vendedor alucinado que quer associar o seu produto a um grupo específico? Por que só associa um grupo específico? Só um grupo específico, na melhor das hipóteses, é que vai comprar. Na melhor das hipóteses, todo grupo específico compra, porque nunca todo mundo compra a mesma coisa. Você restringe. Só que o grupo específico não é um grupo fixo. É que você não está mais obrigado a ser você mesmo. Eu estou vendendo uma nova identidade. Copa do Mundo, todo mundo vira atleta. Porque com esse tempo você, com a imagem, você compra a imagem do cara atleta quando compra aquele tênis, porque você associou na sua cabeça. Eles não vendem o produto, eles vendem você mesmo. Eles vendem identidade. Identidade. Você passa por uma circunstância. Exatamente. Você não é, você está. Esse é o mundo no qual falamos hoje. No qual falamos hoje. Onde está a ética aí? Amigo, é que mesmo os grandes sistemas éticos, as grandes chamadas à responsabilidade, passam por esse indivíduo. A marca é o indivíduo o tempo todo. Freud é um sujeito assim, quer dizer, sujeito. Tem que parar de usar esse jogo de palavras assim, né? É. Freud, quando descobre o inconsciente, ele vai dar a primeira pancada no sujeito cartesiano. Porque o sujeito cartesiano é um ser de pura consciência. É um sujeito em que as ações são calculadas. Tudo é fruto de escolha. E, portanto, por um lado, ele é 100% responsável moral pelas ações. Agiu assim, mas podia ter agido de outro jeito. Se quisesse. Porque deixou a razão... Enfim, você é culpado, você é responsável mesmo pelo que faz. Quando Freud inaugura o inconsciente, quando descobre o inconsciente, quando consegue afirmar para todos a ideia do inconsciente, você já não é mais tão responsável assim pelo que você faz. Há uma instância que delibera para além daquilo que eu chamo de autocontrole. Ao incontrolável, ao contrário, aquilo que eu chamo de eu, aquilo que eu formulo como sendo eu, meus gostos, minhas vontades e tal, nada mais é do que um efeito de quem de fato me controla. Lacan completa, né? Enquanto Descartes dizia "penso, logo existo", né, Lacan dizia "sou onde não penso". Sou onde não penso. Essa inconsciência foi a primeira pancada no sujeito. Se não há consciência, fica difícil responsabilizar também. É por isso que tudo passou para o exterior. É por isso que as coisas passaram para a mídia, passaram para os outros. É o que vem de fora que afeta o inconsciente, que me faz agir desse jeito. Que é a lógica de todo o discurso freudiano. a determinados eventos, sempre algo que vem de fora que me traumatiza. É o que vem de fora que me marca. Então vamos cuidar do que está fora. Ele desresponsabiliza o indivíduo. Ou seja, aquele sistema ético baseado na hipótese de responsabilidade, ele já é. Ele já é. Ele vem discordar com Kant. Não é o do Kant que era bem, racional. Ele é um anti-kantiano, assim, em certa medida. Um anti-kantiano total. Pelo inconsciente. Pelo inconsciente. Agora, se tira a responsabilidade de nós, a coloca no ambiente. Nós fizemos essa passagem no primeiro encontro, lembra? Que tudo eu, depois, tudo fora de mim. Eu luto pela cidade ideal, porque a cidade ideal é aquilo que vai me afetar idealmente. Se eu sou um sujeito cartesiano, pouco importa o ambiente, pouco importam os afetos. Eu tenho a liberdade de deliberar com a razão, apenas preciso garantir a liberdade dela poder agir. É só evitar constrangimentos. Evitando constrangimentos, ela se define. Não é? Todo nosso sistema punitivo é baseado nisso. Você vai colocar o cara preso lá, mas o sistema, o lugar é o inferno, você enche de pancada, é subhumano. O que você espera que saia de lá? Cartesiano dirá. Alguém que parou e pensou no que fez de errado, e aquele inferno fará com que ele chegue à conclusão óbvia. Faço coisa errada, vou para um lugar horroroso. Faço coisa certa, não vou para o lugar horroroso. Só faço coisa certa. Se você pensa na morte do sujeito cartesiano, aquilo ali me afeta de um jeito, meu amigo, que ele só pode sair dali pior. E quando sai pior, a culpa não é dele, é do sistema. Entendeu? Também, coitado, nunca teve oportunidade na vida. É difícil responsabilizar. Então nós tiramos o sujeito e colocamos o indivíduo, mas... O indivíduo também, esse é o que há de interessante em Lipovetsky. Enquanto todo mundo pega esse modelo e diz, olha, quando eu saio do sujeito e passo para o indivíduo, acabei com a responsabilidade. Ao contrário, eu digo, vá aproveitar a vida, vá fruir, tenha prazer, vá amar a si mesmo, vá aproveitar tudo, vai não sei o que. Eu criei irresponsáveis, é o fim da ética. Porque não há responsabilidade. E Lipovetsky vem e diz, não há responsabilidade aonde, meu amigo? Está toda hora alguém me cobrando alguma coisa. Mesmo no campo da sexualidade, que dizem, ah, agora a sexualidade vale tudo. Vírgula, que vale tudo. No mesmo tempo que nós temos essa ampliação da permissividade, vá lá, sexual, nós temos também o aumento da condenação de outras tantas ações sociais, tão sexuais quanto as outras. Pedofilia. Pedofilia, por exemplo. Né? Meu pai foi policial federal. Em Vitória, por isso que eu nasci lá. A Polícia Federal foi instalada, estava um dos primeiros agentes. Em 1971, matam uma menina de 11 anos de idade, no cais do porto de Tubarão. Na verdade, não mataram lá, botaram no cais do porto, já que era área de fronteira, competência da Polícia Federal. Chefe da equipe que investigou esse troço, meu pai, pra quê? Quem tinha matado a menina? Chamava Araceli. Ana Maria Araceli. Foi um caso famoso. Eram os filhos dos homens ricos da cidade. Assim. Dono da maior rede de varejo da cidade e outro dono na área imobiliária. Dois garotos ricos e tal. Meu pai conta que na época, quando começa a investigar, para descobrir quem foram os autores, levou mais ou menos uns 15 minutos. Não foi difícil. Porque eles pegam a menina de 11 anos, estupram, ela morre durante o estupro, eles ficam assustados. E sabe, não sabe se está morto ou não. E leva para o hospital. Então todo mundo no hospital viu os caras chegando com a menina. Foi mole. Não tem nenhum mistério para resolver um caso desse. O problema é de fato você poder escrever isso, botar no inquérito e apurar, porque são pessoas poderosas. Um general de exército, você vê o nível da coisa, estamos em ditadura. Um general de exército chega e diz assim, mas por que você está acusando estes inocentes? Meu pai disse, porque eles mataram. E o general disse, mas sabe aquele que você vai E o general disse: mas ela se insinuava. Meu pai dizia: ela tinha 11 anos. Mas ela se insinuava. Como que diz? Uma vagabunda, ela pediu por isso. 11 anos. O fato é que à época, de fato, isso não chocava. O que chocou na época não foi a dimensão sexual do crime, estupro. Foi a dimensão social. É rico pegando a menininha gatinha pobre de 11 anos e matando. Foi essa a dimensão que chocou na época. Não foi a questão, sabe, da pedofilia. Não foi isso. Hoje é pedofilia. Então, meu amigo, que oba-oba, vírgula, que é oba-oba, vírgula, há uma dimensão moral, sim. Lembra quais eram as duas dimensões desse jogo, não é? Desse homem contemporâneo, livre? A primeira delas é liberdade. Segunda, potência. Responsabilidade para consigo mesmo. Então, vamos juntar essas três e pensar esse cenário. Olha só. Eu tenho um dever só para comigo. Então, o primeiro detalhe: mesmo os discursos de responsabilidade, todos eles passam pelo indivíduo. Vou usar outro exemplo da mídia. Quando chega na contemporaneidade, é melhor apelar para TV do que livro. Que os livros saíram agora. Não deu tempo mesmo. Esqueci o nome da ONG, essa de proteção de floresta. Tem uma propaganda muito legal que o bonequinho, essa é a Mata Atlântica, eu acho, que o bonequinho corta a árvore, aí uma árvore vai caindo, vai todo um efeito, sabe, uma reação em cadeia que cai nele. E diz assim: proteja a natureza, porque uma hora volta para você. O que sustenta não é a preservação da natureza hoje, não é o discurso de preserva a natureza porque a natureza é importante. É preserva a natureza porque você é importante. Se eu conseguir associar você à consequência disso, você se torna alguém melhor. Não porque goste da coisa, mas gosta de você. Mesmo o discurso altruísta é estranhamente apelativo ao indivíduo. É você. Se não colocar o indivíduo em jogo, não funciona um sistema ético. Então ele passa pelo indivíduo, até quando tenta ser altruísta. Até aí. Segundo dado. Não é? Eu falo de prazeres, mas ao mesmo tempo falo de liberdade também. Você é responsável em manter-se potente para fruir em grau máximo todos os prazeres disponíveis, mas é responsável também pela manutenção da liberdade de fruir. Repare que as práticas sexuais que nós condenamos com mais força recentemente, não condenamos pelo aspecto sexual ou prazeroso da relação, mas pelo aspecto falta de liberdade da relação. É por acabar com a liberdade de alguém que nós punimos. É o caso da pedofilia. É porque tem um adulto e alguém que você diz: não pode escolher. O que legitima o prazer é a escolha do indivíduo. Mas para que o indivíduo possa escolher, precisa estar livre. E não é o caso da criança, como não é o caso da mulher no assédio, ou do homem no assédio sexual, porque é a relação de poder. O problema do assédio não é a prática em si sexual do evento. Mas a americana é puritana, olha só, o cara deu uma cantada e pronto. Deu uma cantada na secretária, agora está aí, todo mundo enchendo o saco. Era quase uma obrigação comer a secretária 20 anos atrás. Hoje, qual é? Dá problema, dá cadeia e tal. Não é pelo ato sexual. Ainda dizem, o cara só assoviou. Eu já vi a revista fica discutindo, né? Em tom de crítica, do tipo: mas olha o que é o assédio. Quer dizer que não pode nem assoviar? Não pode nem dar cantada? Olha como os americanos são exagerados, que só um assovio já bota o cara na cadeia. Não é o assovio, é o poder. É o poder. É retirar a escolha. Porque o lema do assédio é: ou dá ou desce. Não é? Não tem escolha. Não tem escolha. Esse é o problema. É porque tolhiu a liberdade. É porque realizou a máxima de Sade: eu quero o seu corpo à minha disposição e tenho poder para isso. você não pode ser responsável para não, por não anular-se. E as pessoas te cobram a não anulação de si mesmo, mas também te cobram a não anulação do outro. Isso é um aspecto moral e muito forte, a gente vê. Te cobram não anular o outro e não anular a si mesmo. E não anular a si mesmo. Manter liberdade. Manter liberdade. É engraçado que nós criamos uma dinâmica moral em torno disso. Uma dinâmica ética de gestão das liberdades de convivência. Pergunta, isso se encaixa no modelo de uma ética do direito, de uma ética da lei, de uma moral legislativa, como modelo religioso, como modelo que teve vigência em boa parte da história? Não. Não. Porque nós estamos mantendo indivíduos responsáveis e potentes. Responsáveis para consigo mesmo. Potentes e livres. Que ao mesmo tempo não podem tolher a liberdade do outro, e que ao mesmo tempo tem liberdade plena para consigo mesmo, para mudar a forma de vida. Quando você tem uma moral de código, pressupõe que existam ações repetidas na sociedade, que a forma de vida, portanto, não se transforme. É o que acontece com as hierarquias de sentido e valor do mundo, como na arte, como nas ações, como na conduta. Quando eu falo em hierarquia das coisas, hierarquia de sentido e valor das coisas, eu estou falando também da manutenção de uma certa forma de vida. Eu digo, isso é bom. Isso é bom agora e será bom sempre. Estou defendendo a manutenção do valor. Aí você inventa uma coisa nova para beber e diz, não, essa minha bebida agora é melhor do que a sua. A sua ficou para trás, está ultrapassada. Quando você apresenta nova coisa com novo valor, é o mundo antigo que vai embora. O mundo em que o que valia mais era essa bebida. E agora a que vale mais é a outra. Por isso que ela bebe agora, porque vale mais. Você destrói o mundo. Para que o mundo ganhe mutabilidade, não há lei possível. Não há lei prévia. Não há lei prévia. O que nós queremos é muito mais uma moral de gestão de liberdade. Gestão de liberdade. Gestão de liberdades que não são propriamente... Gestão de formas de liberdade que não são formas eternas, permanentes, mas formas efêmeras de viver a liberdade. É como se nós geríssemos o choque entre modas, entre modismos. Como eu, o eu nietzscheano. O eu que não é, eu que está. Você não diz por aí, vence. Esse talvez seria a frase. Não sou. Ninguém é. S. Algo. Como um fluxo. É como se a sociedade também fosse esse fluxo de relações. E que comportasse também, em determinados momentos, um quadro de harmonia, um quadro de manutenção da responsabilidade de si mesmo, da liberdade de si mesmo e da liberdade do outro. Quadro que mudará. Por isso que não pode ser legislado. Não comporta lei. Comportaria talvez dois princípios: liberdade, responsabilidade de si para consigo mesmo, manutenção da potência. Talvez sejam as únicas constantes que você encontra nesse jogo moral. Não é? Quer ver uma aplicação prática disso? A França está com um probleminha, que não é de hoje. Falta francês na França. Não é algo estranho assim? Falta francês. Famílias francesas estão tendo cada vez menos filhos e pior. As que têm filho estão se degringolando. Então, temos que não só dar uma incrementada na natalidade, talvez passando filmes eróticos na sessão da tarde, não sei, mas temos também que manter as famílias. Então vai um grupo preocupado com a manutenção da família francesa. Porque eu não quero só ter criança, eu quero criança em que o primeiro núcleo que vai afrancesá-la plenamente é a família. Eu quero uma família que se mantenha. Aí pergunta, mas por que as famílias não se mantêm? Sabe aquele papo romântico da alma gêmea? Não é um negócio assim? Alma gêmea. Meu amigo, se imagina uma cidade. A família dos meus pais vem de uma cidade, uma megalópole em Minas, chamada Paulacan. Você não vai achar no mapa. Só se o mapa for muito bom mesmo. Nem do Google você consegue ver, sabe? Do Google Earth. Eu procuro, mas eu já peguei coordenada com GPS. Eu vejo, a mancha é tão insignificante que não dá pra... Paula Cândido. Fica perto de Viçosa, para quem vai se dar o trabalho de procurar no mapa. Viçosa é a capital de Paula Cândido. Viçosa só existe porque tem uma universidade federal lá. Senão também ninguém ia reparar. Paula Cândido é um município relativamente grande, mas de 20 mil habitantes. Em que a população rural é maior do que a urbana. Então você imagina o que é a área urbana. Meu amigo, num lugar com 20 mil habitantes, todo mundo se conhece. Você exagera, como o mundo é pequeno, mas lá é 20 mil. Aí pensa, você está à idade pensando em casar. Meu amigo, o seu universo, olha que legal, o seu universo é finito. Desses 20 mil habitantes, vai lá, metade é do sexo, é do mesmo sexo, então está fora. Sobraram 10 mil. Desses 10 mil você vai tirando. Gente nova demais, gente velha demais. Diferença cultural, diminuiu mais ainda. Tira os que já são casadas, né? E sobra. Sobrou a meia dúzia. Isso se você não for muito rigoroso no campo estético. Sobrou a meia dúzia. Aí a meia dúzia, quando você escolhe, você escolheu sabendo que o universo de escolha era de meia dúzia. Dá para dizer que a relação é ideal. Porque das relações possíveis você tem a certeza de que escolheu a melhor, porque você conhecia as outras opções todas. Agora vem para o Rio, né? Quantos milhões a gente já está aqui? 20 e quantos? Aí você anda na praia, vai passear no calçadão. Aí todo dia vem um rosto novo. E por mais popular que você seja, não dá. E todo dia vai aparecer um rosto novo. E cada rosto novo é uma promessa de nova vida, nova felicidade. E você fica assim, caraca, será que não era ela? Será que eu escolhi certo? Não cabe mais esse negócio. É um mundo de dúvida. E você tinha antes, sem esse individualismo do mundo, estruturas sociais que nos conformavam à manutenção da vida como ela é. Da vida como disseram que é a boa. A do casamento. Que a sua família arranjou. Que nem essa liberdade você tinha no mundo ideal. Tudo era ditado. Tudo isso você se revoltou. E agora você tem a liberdade de não só duvidar, mas também de se aventurar nas possibilidades novas. Sempre infinitas. Então as pessoas vão mudando. Vão mudando. E o pior é que a causa primeira de você querer romper, dirão eles, é a decepção. Porque não é só você que fica na dúvida. É porque você também muda. As pessoas se casam com aquela pretensão de que fizeram a escolha certa porque conheciam o universo e porque conhecem a pessoa. Mas, meu amigo, a pessoa não existe porque o sujeito não existe. Ao contrário, você muda o tempo todo. Você de hoje não é o mesmo você de 10 anos atrás. Você mudou. Você está mais feliz, mais triste, mais maduro, mais enfim. Ou menos maduro, isso acontece também, e assim vai. As pessoas mudam. Aí um dia o casal olha um para a cara do outro, você mudou. E você não? Como jurar amor eterno se as pessoas mudam sempre? E criar uma solução ética, vamos botar a ética em prática. Uma ética das relações, e que ganhou o mesmo nome de ética das relações. Não é? Mas se você muda o tempo todo, qual é o problema? É porque o outro não percebe. O outro não percebe, sabe por quê? Porque você, apesar de mudar, faz de tudo para o outro acreditar que não mudou. Você esconde a sua metamorfose. Você esconde a metamorfose de afetos que te invadem. Um dia o cara chega em casa e encontra a esposa com mais 4 na cama. E diz assim, vagabunda, a relação acabou por culpa dela. Não foi, a culpa é dele. Ela é o que é. Alguém que gosta de dormir com mais gente. Não é? Ninguém pode ser culpado por ser o que é. E se pensarmos no mundo individualista, portanto, ninguém pode ser culpado por estar como está. Porque todas as opções se legitimam a partir da vontade. A vontade ganhou liberdade para ser aquilo que rege agora a forma de vida e o gosto. Então ninguém pode ser responsável por isso. As pessoas acabam a relação porque se decepcionam. se decepcionam quando descobrem aquilo que a pessoa está não é como ela julga que é. A culpa da decepção não é dela, é sua, que achou que ela não tinha interesse em outros homens, mas tem. Aí qual é o conselho ético que lhe dão na França? Propuseram com política de Estado mesmo. A sinceridade. A sinceridade. Esse papo do ético precisa o casal dialogar. Mas é o diálogo no sentido da sinceridade. Não crie ilusões no outro. Explicite passo a passo suas metamorfoses. Aí já não choca tanto. Não é? Um amigo meu narra um evento que ele vai para uma palestra e lá os alunos deram para ele uma camisa. Sou pop. Ele sai do avião com a camisa. A esposa vê, que é isso? E aquele olfato, né? As mulheres têm um olfato que eu vou te contar. Perfume de vagabunda. E pronto. Né? Ele contava essa história na sala de aula. O que os alunos de outra turma fizeram? Entregaram para ele outra camisa. Escrito, cada vez mais pop. Sai do avião, a esposa vê, já, não, já ri. Por quê? Porque ela já espera isso, essa altura do campeonato. Não é? Essa é a lógica. Não é o que você faz. Num evento ganhar a camisa é crise conjugal. No outro ganhar a camisa é nada. Não é? As pessoas brigam pela imagem que faz da outra. Porque no mundo em que você é cada vez mais convidado a não ser o mesmo, alimentam ainda a esperança de que nem você e nem o outro vão mudar. E talvez as pessoas deviam ser mais preparadas em termos éticos para conviver melhor, aprender a aceitar a mutação do outro e a de si mesmo. E aprender como um casal aprende ao longo do tempo a gerir as próprias mutações. A sociedade inteira aprender a gerir as diferenças, as mutações e as liberdades. Não é uma falta de ética que o mundo vive. É uma ética que talvez ainda não tenhamos entendido bem. Uma virtude nova. A virtude da liberdade. A virtude do dever para consigo mesmo. E de um dever para com a liberdade. Para nós ainda é muito difícil. Porque nós temos medo de mudar. Temos medo da morte da finitude. Temos medo do mundo que se transforma o tempo todo. Mas ele se transforma. E cada vez mais. Cada vez por culpa nossa. Não é legal? Não, barato. Tem gente que tira até lições boas disso. Que é o que nós veremos no próximo encontro. Ainda com Gilles Lipovetsky e Luc Ferry. Um livrinho muito legal chamado Homem e Deus. Cujo diagnóstico inicial meu. E falaremos também de responsabilidade social. Muito obrigado. Muito obrigado.